Aí, DJ Ellison, solta som! E dá-lhe bicada violenta! Joga o bracinho pra cima, quem tá muito feliz! Só quem acredita que o Paysandu vai ser campeão amanhã! Só quem acredita que o Remo vai dar empurrada no Paysandu! Quem é do Remo, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate. Quem é do Paysandu, bate na palminha da mão. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bora, jamaicano, sobe aí, porque pra gente não é quantidade, é qualidade, maninho. Bora, bora, bora, chega junto! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Cinco, quatro, três, dois, um, agora, danado! Ellison. Sou ilusão e um tremendo vacilão. R15. Nunca está presente quando eu te preciso. E eu? Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu? Eu sei que tu pensas que me tens as mãos. E quem é Paysandu? Você é a vida louca e quer ser patricinha. E quem é do Remo? Quero algo sério, não brincadeirinha. E quem tá solteiro, canta, vou tirar o pé. Tá de mudar. Um, dois, três. Da onde? Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Seca a bunda batendo, desce. Seca a bunda batendo, desce. Seca a bunda batendo. A lourinha é boa, boa, boa, boa. Assim, que eu quero no escurinho, produção. Eu quero no escurinho. Eu quero no escurinho. Eu quero no escurinho porque a galera gosta do escurinho. Agora, mano! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Escurece tudo. Que eu quero só a torcida do Paysandu com a mãozinha pra cima. Torcida do papão, torcida do papão, torcida do papão. Torcida... Agora joga o símbolo do Paysandu aí nos telões do pop. Eu acho que vai dar Paysandu no repai, quem bota fé? Quem é do Bicola, joga o bracinho pra cima, quem é Bicolor? Quem é Bicolor? canta, vai! Vamos! E o quê? Quero! De novo, mais forte, vai, vai, vai! Vamos! Mais outra, vai, vai! Quero! Agora deixa tudo no escuro e joga só primeiro os Move Red assim, azul marinho da cor do leão. Quem é do remo, bate na palminha na mão! Bate na palminha! Bate na palminha! E agora joga o símbolo do basqueirinho ali! Joga, joga, joga, joga! E quem bota fé que o leão vai ser campeão! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa. De novo, de novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu preciso te ter. Meu pensamento é você, modão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Deu onda, me deu onda. Você sorriu, me dá onda. Você tentando. O pai te ama, que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama. E a nossa família Eco! Tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Alô, Léo da UPA! Alô, Pibos! Abraço, Mani! Alô, Serginho! Neto da CL, meu parceiro Mamão. E Mamão, diz aí qual é o teu som. Live. E o Jucinho? Te preocupa, pai, que o pop é o pop. Rodrigo Roberta, esse casal sempre com a gente, fortalecendo esse ciclo de amizades da família pop. Tira o chapéu, hein? Meu parceiro Matheus, Revolution. Cadê ele? Cadê a cúpula? Cadê a cúpula? Cadê, cadê? Alô, Matheus! Parabéns, Maninho. Obrigado por você estar aqui com a gente comemorando mais uma passagem no seu aniversário. E a gente pede para Papai do Céu sempre fortalecer a sua saúde para que possamos muitas vezes comemorar essa passagem aqui no Pop, Maninho. Ele puxou o barulho! Dedinho vai pra cima, dedinho vai pra cima, dedinho vai pra cima, dedinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, gira! Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Mixando as dali, DJ Edson! Parceiro Júnior da GU! Tá aí com a gente, alô Júnior! Esse espetáculo é nosso, maninho! craqueado e fumo baseado. E faz o craqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Minha amiga Thalia, tá de aniversário hoje. As mercenárias. Nossa senhora. O bagulho tá doido aí, meu irmão. O Luciano do Sindicato dos Cachorros do Aeroporto. A Letícia Araújo com direito a LED Live. A Samara Lopes, hein, Samara? Seja bem-vinda, bebê. Live. O Emerson, Adriele tá aí. Thalia. Thalia. O Mateuzinho da Cúpula. A Tainá, esposa do Merengão. Bora, Merengão. Bora, Merengão. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ellison. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de mim. Assim, gostoso, vai! Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Larissa Pacheco, a nossa lourinha que deixa todo mundo louco. É o quê? Alô, Ed! Abraço pra você, Natália Live! Casal Biuano também no pop, meu irmão, Dino Chabel, viu, garoto? E ali a equipe! Que perigo, meu Deus do céu! É, meninas! Vanessa, Virgulino, Vanessa! Malu! A Fernanda! Fernandinha Gonçalves, a Ingrid, a Cássia, todas as meninas! Amigão, Breno Brasil, tá aqui com a gente, lá da 3 Eventos. E na hora que eu te pedi, como é bom ter vocês aqui. E aí, tá gostando, né? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Filipinho do Leilão! Rebola pro papai, rebola. Carreira solo, pai? Rebola pro papai, rebola. Isso vai dar problema lá em casa, hein? Tô te contando. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Ele disse, Alice, não tem problema, bota na pressão que o resto é comigo. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Eu disse por quê, Felipe? Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje. Não é aleatório não, meu irmão. Hoje é tudo ao vivo! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. O águia voou, deixa voar, deixa voar. Isque não, não, isque não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia. Fala, meu parceiro Bola! Já deu que eu já te falei que é aqui desse lado. Bicada, passalha, bicada, bicada. Ele é a Carlinha dando bicada pra todo lado, maninho! Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. E o nosso amigão Thiaguinho também tá aqui presente com a gente. Pode tentar atropelar, pode... Ele, o Foca, toda a galera do Barão Vermelho, Prime Ellison. Pressão. DJ Anderson Melo também, fala DJ. Pressão. Felipe lá de Marabá, nosso representante lá em Marabá, tá aqui com a gente. O Lepito e a garotona. O uísque Red Bull, quando bater na mente, a cabeça... Essa garotada tem que tirar o chapéu, mosquinha. Fica em casa, pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Então fogo no teto, acende o pavio. Alô, meu parceiro Afonso da Segone, como é que é, parceiro? Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada. Veja, Maicano. Cadê os moleques que você trouxe pra dançar aí? Pode puxar eles aí, se eles se segurarem mesmo de verdade, é porque você é bom. Bora! Sem vergonha! É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei, olha, olha assim pra ela. Cadê os caras, velho? Vão dançar no vão. Tem que saber dançar funk. Então bora, vai. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, mexe o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum. Se não se segurar, eu chamo o Rodrigo e a Roberta pra marcar essa aí. Bora. Toma-te. Bora, Spike! A Paquinha é bom de palco também, é meu parceiro Demolidor! Se ele pega esses dois, ele dá-lhe uma lambada. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica loucona e... Alô, Cris! Vem assim pra ela. Elane Neto. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, mexe o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca. É a cúpula! Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanhar o grupo que vai começar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatum. Esse bumbum faz tumbalatum. E o nosso amigão Diego, da Pedreira, também daqui presente, bora chegar! Nosso representante na pedreira, garoto. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se pá, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Deixa eu chamar agora aqui, jamaicano. Mais um moleque que arrebenta com a gente. Alanzinho do Passinho, suma, papai! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Vai lá, maninho! Eu não preciso mais beber.

deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Acende tudo! Com a gente, galera do comércio aqui, meu irmão. Fala aí, como é que você, Dilson Rex, também tá na área, Alisson. Ziza! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. E aí, a nossa amiguinha Ashi tá de volta! E Andresa? Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Nossa amiga Camila tá aqui com a gente, convidada especial aqui no Pop. Alô, Camila! Tem também a Camila Maués. Aqui no Pop! Bora, Letícia, cadê o bolo, Letícia? Vai! En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Sexy, quero mais, mais, mais, mais, sexy. Anitta, chega e canta no Pop, Anitta. Chega, chega, chega, chega, chega, chega. Meu parceiro Ítalo! Ei, Ítalo, qual é o som? É o Pop. E a família Martins, lá de São Domingos do Guapi. Eita coisa boa. Vai. Alô, meu parceiro coreano. Você é muito velha guarda, brother. Anitta! E o Bengala Pop também tá aqui presente com a gente, Rodriguinho! Bárbara, toda a família, Tapanãs, um leque da TF também! Danando os arrepiados! Pedindo esquina! Ronaldão tá na área, alô Ronaldão, você é o Japa! TF, meu irmão, meu Thiaguinho! Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer. Alô, Clebinho Leal! Abraço pra ti, brother! Aqui no Pop! E pra galera que pediu marcante! Umas que tem só um, tem umas que tem três, mas essa aqui são duas. Duas paixões me dividem. Uma é por dinheiro, outra é por amor. O que fazer se tem que escolher? E a família PDK também com a gente. É difícil. Tio Fuba, o Diego e o Marquinho. Eu vou perder. Manga larga, tá aí, tá? A madrinha tá aí? Se eles estão presentes, eles têm que soltar voz! Live! Fala, madrinha! Live! Fala, manga! Live! Alô, piloto, alô, carei! Esse esse camarote é verdadeiro. O que Cavanec também dá por lá, Ellison. Alô, rei. Alô, piloto. O que fazer? Alô, Rodrigo, alô, Roberta, estamos juntos. É tão difícil esconder. Alô, Gê Lopes. E a primeira dama, o cara de Kombi também, o Vitor Daniel, da Assembleia Paraense. Eles esqueceram do Val Lelis e vieram pra cá. Luciano Moraes, Luca Moraes, Amo Renan, os nossos cachorros do aeroporto. E que festa bonita de aniversário, Luciano. Da tartaruga. Não tinha fã, Balu. É gordo da tartaruga. É live. O Fábio, você é Carla Fontel, o meu parceiro Gelson Silva do Brasil, tá com a gente. Tem pão, hein, Gelson? Deus. Não existe nada, somente Deus, pra nos separar, a gente se ama, nas camas. Alô, meus maninhos! Eu respiro você. Alô, federal! Em qualquer lugar. Bora, Rodrigo, na mulherinha. Cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. E o nosso amiguinho Márcio Branco, lá de Marituba, alô, Marcinho! Eu vou pra lua, pé. Maluca por você. É o Massinho de Marituba. Joga da joia, joinha. William Maxi do Pop. Pop Brega, Brega Pop. E a sua primeira dama. Tá todo mundo aqui, meu irmão. Sair para lá, sair para lá, gostosa demais. DJ Ellison, JNC Moreno. Eu não quero mais amar pra não sofrer solidão. Dói demais meu coração. Ellison, quando o amor fica complexo, não consegue se entender. Não se sabe o que. E aí, Leozinho dos Impregnados? Todo dia, quase toda hora, é difícil de saber o que fazer com essa falta. Olha o carinho, tá que se enxergue do camarote, garoto. Cabe de amor. Ao lado de manga larga, aí tudo fica bonito. Arrebenta. Arthurzinho do Coqueiro também tá com a gente, a primeira dama Larissa. Arrebenta com o seu irmão negão. Arrebenta. Arrebenta com meu coração. Arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta. Prepara as músicas, Jorginho. Não, arrebenta com meu coração. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. deixa na batida, e deixa na batida, na batida, na batida, e canta, canta, canta, canta, canta, canta, vai. Bora, Ceará! Na batida, na batida, DJ Alisson. Eu te falei pra te não se preocupar, meu irmão. Que no pop vocês têm moral. E o detalhe? Fica caladinho aí, fica caladinho. Fica caladinho aí, fica caladinho. Mas não tem jeito, viu, Nicinho? É, meu irmão, tem que calar. Agora o pop vai tocar no adiaba, apelar pro desespero. Começou o pesadelo e chega o garçom. gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Ei, Spy Gang! Alô, Matheus! Alô, Demolidor! Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Encher da cara, tomo banho de piroque. Tô no rock, tô no pop, tô no rock, tô no pop. Encher da cara, tomo banho de piroque. É a cúpula do live agitando aqui. DJ e Leninho, roda o som pra curtir. Ellison detona, Juninho faz a... O Carioca, o Rodrigo Federal, Rodrigão, Beto Braga, Lucas Louco, Chicona, o Diego, os Bobinhos, alô Cicílio. Numa cadinha, meu pop, pop. É, Valdes Quest, Madeirito. A noite é uma criança. Tá, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É o canalha, seu comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike logo, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Não são ícone, Birobil Alamin. Oma. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só. Roberta, Rodrigo, Rodrigo, Roberta. É só catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Bora, manga! Cadê o top? Cadê o pitbull? Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Esses são os verdadeiros, viu? É o lado gostoso da vida, minha irmã. Bora, DJ Alisson, sacode, maninho, sacode. Agora vai. Segura na pressão. A novinha vai curtir. É o Super Pop Live. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro pop um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Cadê as bandidas? Era bandida, não era tu. Cadê as bandidas? Era tu que era bandida, não era. As mulheres que. Tu que era bandida. Não trai de jeito nenhum, mas é bandida. Era bandida, saiu pro pop. No bom sentido, claro. DJ, DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Tô passando mal. E aí, meu parceiro Neto? Acima do normal. Esse Neto tem que tirar o chapéu, meu irmão. Tô passando mal. Prepara o coração pro leão hoje, garoto. Onde eu vi o tamanho, acima do normal. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu pro pop um dia. O coração e o do DJ é. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu pro pop um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu pro pop um dia e já ficou na fita. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Saiu pro pop um dia e já ficou na fita. É DJ Mel. Mauri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora, meu parceiro, Kid Cavanhaque, Kid Cavanhaque, sacola de maninho. Eu gosto é quando você é Lolo. Tá no clima, meu brother. E a nossa GDP sempre fortalecendo, Mani. Alô, Jorge. Alô, Bitch. Manda uma dose, uma dose, uma dose. E a Bruninha Eletro do Pó. E com a equipe Ficha, Ficha, 28 do Tal. Mundinho dos financiamentos aqui presente. O Jorginho da assessoria do vereador Melo. Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da batidão. E ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Fala, seu pequeno! Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Deu... Alô, queixinho! TJ! Que no ele pra conversa tu tem moral. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra tentar no grau. Vinha aqui na favela, pra tentar no grau. É DJ Melly, é DJ Lohan, os DJs referência em produção de tecno. Fala, japonês! Tamo juntinho! É o Nipo brasileiro, meu irmão! Aqui sim, é alegria e doida! Infinitamente é impossível de não tocar esse som. Rodrigão Federal, sempre nas fronteiras, Zé Bermoelho, Carioca. Tu é doido, bicho. Nunca está presente quando... Se essa estrada falasse, sempre que eu te ligo, chope. Um amigo, eu sei que tu pensas que me fez as mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Vem meu canto. E nosso amigo Marquinhos de Curuçá. Tentar te mudar. Eu vou tirar o pé. Valeu! E aí, garoto? Me cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Eu sei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR-15 disparando sucesso. Cobra da Tatuá, a marca oficial da família Pop.